Quem foi vaqueiro que vê outro vaqueiro a boiar, fica lembrando dos tempos que vivia vaquejar. Sofre igual quem ama alguém e vê com outro passar. Oh, Costa bom vaqueiro no sertão do Maranhão, montado no seu cavalo, num cachorro, um barbatão, e com carreira e meia não jogasse ele no chão. De peitoral, traz no peito uma paixão de não poder vaquejar, nem vestir o seu gibão. Passa boi, passa boiada, pisa no seu coração. Fazenda, hoje só abre cancela. O cidade deixou ele, ele também deixou ela. A velhice montou nele, ele desmontou da cela. Fazenda, hoje só abre cancela. Mocidade deixou ele, ele também deixou ela. A velhice montou nele, ele desmontou da cela. Oh, de terendô. Lerelembam, lerelembam, lerelembam, lerelembam, lerelembam.